Segue rotatória. Prosseguindo rotatória, Lima Papa Mike. Eu deixo no mundo mesmo, 24 horas, eu quero com... Quero sair da água. 00, subir da árvore, TT. Noite, decimal meia, bom voo. 2, unidade 7, inicial, quanto era de 6, boa, 9, 5, boa tarde. Alô, 4306, táxi via Juliette para portão ONU, observando o banho da Gol, saindo no táxi. Observando o banho, antigo do Juliette para portão ONU, do 4206. Entra no setor. O Lima Papa Mike mantém espera no setor. É condições com curva pela direita. Curva pela direita, o Lima Papa Mike. Mike, Telex, Brasília. Está autorizado o 1500 Mike Telex para 50 metros de pouso no 7. Passa 360 pela sua esquerda, 1500 Mike. 360. Permanece ainda na 360 pela direita? Lima, Papa Mike, prossegue direto sinal da 17, chama a torre em 1-9-8-6-2. Autorizado sinal da 17, 18-6, o Lima, Papa Mike, obrigado. 3217, boa tarde, contato radar, voa 360, oi, direto Leda. Direto Leda, 3217. Para cobre. 5, Centro Recife não possui seu plano, verifique com a companhia para retransmitir caso necessário. Centro Recife não possui o seu plano, solicitou que a companhia retransmitisse. Bom, ok, 5450. Boa noite, 56, pronto? Pronto. Autorizado Recife, nível 390, via Periwhisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decolador 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5115, coteja. Confirma isso, né? 390. 0 aprovado Recife, confirma rota, saída Puca, transição Aracaju, decolador 10, curva à direita, 208. E o transponder? 5195, curva à esquerda. 5195, curva à esquerda, do 856. Protegimento quiet, chama para pushback, sunamento. Chama aí. Salvador, trip 5415. Prossiga. Já entrei em contato com a empresa, mas o nosso plano é que ele repetiu. Porém, o Centro Recife afirma que não tem informação nenhuma sua. Tá bom, a gente está em contato com o Dora aqui para ver se dá para fazer, obrigado. Autocoordenação com controle Léo, frequência 1201. Controle o trip 5209, possibilidade da presente proa de conquista? Proa de árvore, após árvore, voa conquista. Após árvore, conquista. Vou passar o meu para a rotatória? Ainda não, senhor, estou mandando sobrevoo na região. Quer que saia daqui? Não, está livre no texto. Grato, Lima. Controle Salvador 925. Com 925, contato radar, sua 360, sai da árvore. 360, árvore, 925. Salvador 5495 da Clica. Prossiga. É, falei da empresa que o plano foi realmente a partir dos 30. Passarelo 2231, chame Recife, 12685. 2685, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Mas eu não posso autorizar enquanto o Centro Recife não me liberar. E eles alegam que não tem o seu plano. Do céu, é muito difícil. Vou falar depois, irmão. O número 2, boa tarde, adicione identificação, autorizado a chegada da Mari, desceu nível 050. Não, Beto. Da rotatória. Gente, prossiga para a rotatória, reporte visual com o campo, Romeu Lima. Vai reportar visual, Romeu Lima. Frequência 85 liters. And the initial climb flight level 370. Stand by number 2 for copy. Peraí, vai. São 5, estamos em contato com o Centro Recife, eles já receberam seu plano, mais alguns minutos para a autorização. Obrigado, aguardando. 9 Arbor, cruzando 110. Vai direto com quem? Controle Papá, Romeu Lima já avisou com o campo. Romeu Lima chama a torre 1 da noite, 62. 62 também, muito obrigado pela ajuda, o Papá Romeu Lima, uma boa semana. Igualmente. Vamos zero, curva direita, controle 120, decima 8, aciona, ficou no 06, coteja. De Deus, nível 1 no meia cena, Golfo 677, aerovia, saída da El, Líder e Nelson. Defoda 10 com curva direita, o controle 1208, no Transponder 5106, o FIP 5415. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, 5415. Autoridade, chama para o táxi. Para táxi, obrigado. Report Bell 022, ready to copy. Ready to copy, Portugal 022. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Book a departure with ZPAR transition. Take off from runway 10 left turn, departure 120.8, Spock 5077, read back. We are clear to Lima, Papa, Papa 10, flight level 370, Upper Zulu 10, direct to Natal, 10, Upper November 873. Book a departure, ZPAR transition, runway 10 with a left turn, departure frequency 120.8 and squawk 5077. Read back correct, call ready for push and start. Will do. Just to confirm that you didn't receive the new flight plan we request via Upper November 866. Negative 022, we will run a check here, but we haven't received it. Thank you very much, standing by. Salvador, tá 3, como é a 7 para Brasília, pronto para conter. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzolo 17, saída arbor, transição Elefa. Decola 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5120, coteja. Para Brasília, autorizado nível 360, decola 10 com curva direita, na saída arbor, transição Elefa, a Perzolo 17, controle 120, decima 8, transponder 5120, para o T3567. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Camarada 3567. Goma 601, deixa para 2010, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2000, autoridade LS, portará estabilizado, gol 1601. Controle de Salvador, papapá, Lima, papapá. Lima, Palomar, que você tem condições visuais, qual o destino? Fazer um sobrevoo na ilha de Taparica, região norte. Sim. Salvador Control, good afternoon, Oceania 6143, reaching flight level 180, request further descent. Oceania 6143, Scott Gaddon, gets off arrival, distance 4,000 feet, KNH 1018. Oceania 4,000 feet, KNH 1018, 6143, with information here. Roma 925, chame Recife, 260. Recife 260, boa tarde. Boa tarde. 4 horas e 30 minutos no DLC 58, no Fernando Soldo. 158 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Toy 18, acima meia, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera, 18,6, obrigado. Bom próximo. Quadro 35219. Prossiga. Coordenar com Recife nível 160 como final. Para restrição 160 35219, chame Recife 160 Terno 1288. Cleared by Upper Whiskey 50 to Mossoró, Upper November 866, flight plan route. Momo departure with Gipit transition, left turn after takeoff. Copy that, clear initially upper Whiskey 50 to Mosseron, then upper November 866, Momo departure, the Gabby transition, and the rest is the same. With the left turn after the cop, runway 10. That's correct, call for push and start. Will do, muito obrigado. Mono 692, desça para 3 no site que é legal na 08, redução 2009. 3.012, reduzindo o voo no 692, dentro. Roma 692, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para 010, limite ao localizador. Vetores 010, limitado ao lote, voo 692, descendo 3. Mono 692 para o localizador, curva direita para 060, desce 2000 pés, reporte estabilizado. 060, desce 2000, como é estabilizado direto? Mono 692. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whiskey 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola Dono 0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5124, coteja. Aprovado, processado, via Upper Whiskey 58, Recife, saída Puca, transição Aracaju, 120, decimal 8, ao controle, 5124, transponder azul, 4206. Fechamento correto, chama para feedback e funcionamento. Vai para o governador. Estabilizado, agora 601. Como 601, completa sinal, torre 1862. 186, boa. Chama para o táxi. pousada elétrica, voo 9612. Voo 9612, complete a aproximação em Duna, estando em torno 1862. 1865, voo 9612. 1862. 62. Genetics 1243, this is 2006, clear to final at the approach, call steps. Genetics 2003, clear for last approach, you're calling back when established, 6143. Delta Serra Alfa, boa noite, acione identificação. O Apro de Bonf para efetuar a chegada a Bonf, reporte no IDES descida. Descida inicialmente para o nível 080. Model Shannon 6.43, request descend direct to 2,000 feet without restrictions, we are visual. You're cleared. Cleared 2,000 feet without restrictions in payload 6.43. Paulo Salvador, boa tarde, Gono 601. Boa tarde, Gono 601, no táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, antes do CTS, Gono 601. Se a gente consegue ver corredores, reporta rotatório ou quando visual com o campo. Para o táxi, Gono 86, POB 1. Gente, forma alternativa e autonomia? 3 horas Natal. Gente, no 66 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2-1 na noite, esse palmeia, bom voo. Índia Alfa, 2-6, ponto de espera, obrigado. Controle Salvador, web 6720, boa tarde. Adriete 6720, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada, bom, desça para 4.000 pés, que é legal na 09. 4.000, 1.018, 6720. Establishment localized, 6143. 6143, complete final approach, call tower 118.6. Completing the approach 18.6, 6143. Táxi via Juliette, portão número 4. Juliette 04, número 601. Controle do TIP 5415 está presente, solicito para voar direto em Ilhéus. Aguarde. Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, número 2. Eu tenho da chegada bom, está em livre velocidade. Tá ok, cadê o Juliette? Fully ready, request push to start. Ready for push to start, call ready for taxi. For push to start, we will call to taxi, Portugal 022. Direto ali, 5415, obrigado. Salvador, uma posição 05 para pushback, tá 3567. Flight 3567. A sua escuta. 2, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette para 02, no meio no 2. Somente visual no setor, propõe cancelamento, mudança de regra, prossegue aproximação visual. Gente, o pouso vai ser na pista no 7 ou no 0? No 0. Gente, modificado o plano 2039, desce em condições de usar as 1500 pés, loja de Salvador no 09. Noite desce 1500 pés, o web desce a 20. Tá bom, meu Delta Sierra Alpha, desça para o nível 050.